cheguei mais, obrigado, viu, mamãe? Possibilidades necessitam de oportunidade. Possível tom de resistência pra quem pensa alto. Possibilidades necessitam de oportunidade. Possível tom de resistência pra quem pensa alto. Possibilidades necessitam de oportunidades. Tudo é possível. Um simples trago, um simples gole pode gerar uma brisa ou até mesmo um porre. Tudo tem um início, das mais belas sensações de prazer até o vício. Devemos entender que as possibilidades podem mudar nossas vidas muito, de verdade. Podemos avançar ou retroceder, depende muito do que você vai escolher. Possibilidades necessitam de oportunidades. Amizades, sinceridade, suplantam cumplicidade. Adquirir conhecimento é necessário e possível para que na vida alcancemos outro nível. Constante construção, organização, resultados frequentes, muito mais que cifrão. Disposição para absorver informação. As possibilidades aí estão. Possibilidades necessitam de oportunidade. Possível tom de resistência pra quem pensa alto. Possibilidades necessitam de oportunidade. Tudo é possível, até o impossível. Possibilidades necessitam de oportunidade. Possível tom de resistência pra quem pensa alto. Possibilidades necessitam de oportunidades. Tudo é possível, até o impossível. Até o impossível, na medida do possível. A união das metades traz elevação do nível. Do conservador até o perecível. As possibilidades te propõe. Do horrível ao incrível, só um passo. 50-50 quebram fronteiras onde nada é certo. Só a diretriz da dianteira, que é sempre a mesma. Mas é possível que mude, sei que é incerto, mas pelo certo espero que estude. Do errado desgrude e aprenda com os erros. Já que viver muito é possível, só não passa do inteiro. Só não apele pro apelo e faça o que quiser. Pois pode ser que role melhor do que quer. Tranquilo igual um chá, ou alerta igual café. Leigo igual um bozo, mas sábio como um pajé. Minas em corpo de homem, manos em forma de mulher. Tudo é possível na vida, só não seja mais um mané, né? Possibilidades necessitam de oportunidade. Possível tom de resistência pra quem pensa alto. Possibilidades necessitam de oportunidade. Tudo é possível, até o impossível. Possibilidades necessitam de oportunidades. Possível tom de resistência pra quem pensa alto. Possibilidades necessitam de oportunidade. Possibilidade necessita. DJ da Goma, mano. Barulho para do bode. Mano, obrigado. Foi, moleque, foi. Mais barulho para do bode.